inferno me perdeu. Subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Nos rios e mares, não me afoguei. Aleluia!